Pastor Gary Carolyn. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Wow. Well, thank you so much for allowing us to be here tonight. Muito obrigado por nos receber aqui nessa noite. And like Pastor just said, como o pastor falou, we go way, way back. Nós somos amigos de muito tempo. We go back so far. A gente é amigo de tanto tempo. That Skip and I used to have hair. Que o pastor Skip e eu tínhamos cabelo. And we used to have a waistline. E a gente tinha até uma cinturinha. We are so blessed, really. Nós somos really. Muito abençoados, realmente. You know, this is the first time that we've been in this building. É a primeira vez que a gente vem num culto nesse local. Actually, it's the second time. Na verdade, é a segunda vez que a gente vem aqui. It's the first time for a service. É a primeira vez para um culto. The last time we were in here. A última vez que a gente esteve aqui dentro. There were the big holes for the bowling alley. Tinha aquelas valetas grandes aqui do bocha. And it was raining. E estava chovendo. And the water was coming in. E a água estava entrando. And it was all over the place. E estava em todo lugar. And we were filling up those holes with rocks. E estávamos enchendo aqueles buracos com terra. Everything that we could find. Tudo que a gente podia preencher aqueles buracos. We were throwing in those holes. Tava jogando nos buracos. But you know what? Look at now. Look Mas at olha now. Aqui agora. What a church. Que igreja. It is such a blessing. É uma bênção. When we had the privilege of speaking in your other building. Quando a gente teve o privilégio de compartilhar com vocês no outro local. I think the church was 65 people. Eu acho que tinha umas 65 pessoas. And now you know what? E sabe o quê? You need another building. Vocês estão precisando de outro local. Because the Lord's doing great things. Porque Deus está fazendo grandes coisas. This is a church. Essa é uma igreja. Let's give the Lord praise. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. That is so good. Deus é muito bom. Hi. Oi. Hello. Olá. Good evening. Boa noite. Can you say that? Vocês podem dizer isso? Good job. Good job. Our church does love Skip and Deb very, very much. A nossa igreja ama muito o pastor Skip e a pastora Deb. And it was a great pleasure for the church to send us here. E foi realmente um prazer para a nossa igreja nos enviar aqui. It was a great honor to be at your marriage conference. Foi uma honra estar nesse retiro de casais. We had a good time, didn't we? Tivemos um bom tempo, não foi? Yeah. Good time. Big white ball? A bola grande, wow! Gente. Okay. You'll have to ask the ones who Vocês que são casados podem perguntar para os que estavam no retiro do que se trata isso. So, yeah, we just want to thank you again for having us here. Queremos agradecer vocês por nos receber aqui. We love Brazil. Amamos o Brasil. We love you. Amamos vocês. We don't know you, but we love you. Não conhecemos todos vocês, mas amamos vocês. And I believe that tonight God has a specific word just for you. E eu creio que nessa noite o Senhor tem uma palavra específica só para você. There's going to be a time that we're going to share with you personally. Nós vamos ter um momento que a gente vai estar compartilhando pessoalmente com vocês. And corporately. E de uma maneira corporal. Some vision that God has given us to share with you. Uma visão que Deus nos colocou para compartilhar com vocês. And so I want you to just grab a hold of the words. Então eu quero que você pegue essas palavras. And say, God, you have me in this place. E fale assim, Deus, você me colocou nesse lugar. To do the vision that God has given this. Para fazer a visão que o Senhor nos deu. And you are part of it. E você faz parte disso. Everyone's an important part. Todo mundo tem uma parte importante. Every generation from the little ones all the way up. Toda geração, dos pequenininhos até os mais velhos. It never stops. Nunca para. Never, ever, ever. Nunca, nunca, nunca. Amen. Amém? Pastor Tom. Hey. Okay, everybody. God is good, yes? Deus é bom demais, amém? All the time. Ele sempre. I am absolutely privileged to stand in this place. Eu conto como um tremendo privilégio poder estar aqui neste lugar. This is like a dream. É como se fosse um sonho para mim. It is just so beautiful to see everybody here tonight. É tão lindo ver todas as pessoas que estão aqui hoje à noite. It's more overwhelming than I thought it would be. É uma coisa que é demais para mim compreender. I thought it would be great. Eu achava que seria muito bom. But my heart is just filled with joy. Mas o meu coração está transbordando de alegria. And I mean that very, very sincerely. E eu estou sendo muito sincero em falar isso. Tonight I would like to speak to you about the beauty of hope. Hoje eu quero falar com vocês sobre a beleza ou a formosura da esperança. At one time, em certa época, this church was just a dream. Essa igreja era apenas um sonho. It was something that God put in the heart of Pastor Skip and Debbie. Era algo que Deus colocou no coração dos pastores Skip e Debbie. It started out as hope. E teve seu início apenas como esperança. It was just a vision. Era apenas uma visão. It was an idea. Uma ideia só. It was something that drove them. Era algo que os impelia. And it took many years. E levaram muitos anos. Of hard work and learning and pastoring. De muito trabalho e pastoreamento. And the Lord brought it to pass. Mas o Senhor fez acontecer. And he's still bringing it to pass. E ainda ele está fazendo acontecer. The Bible says, a Bíblia diz, that faith is the substance, que a fé é a substância of things hoped for, das coisas que se espera. It's the substance, é a substância of things hoped for, das coisas que se espera. You are people who know Jesus Christ as your personal Savior. Vocês que conhecem o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, you've given your heart to him, vocês já entregaram seu coração a ele, and you have a hope. E vocês, portanto, têm uma esperança da vida eterna. Faith is the substance. A fé é a substância. It's the tangible part. É aquela parte tangível of things that are hoped for. Daquilo que se espera. Several years ago, há muitos anos atrás, my wife and I were traveling to Africa. Eu com minha esposa viajamos para a África. And it was the first time that we'd ever gone to Africa to visit some friends and missionaries. E era a primeira vez para a gente ir à África visitar alguns amigos que estavam lá, missionários. And so we were preparing for all of the international travel and things that go along with that. E a gente estava fazendo todos os preparativos para uma viagem internacional, tudo aquilo. And so our missions director was getting our itinerary together. E o nosso diretor de missões estava preparando o nosso itinerário. And he said that we would have a connecting flight. E ele disse que a gente teria um voo de conexão that went through Paris. Que passava por Paris. Now my wife has always wanted to go to Paris. Agora minha esposa sempre queria ir para Paris. It was a dream in her heart. Era um sonho no coração dela. It was very romantic. Era algo muito romântico. And so when she heard that we were going to Paris, e quando ela ficou sabendo que a gente ia para Paris, it was just a gift. It was a dream. Era um sonho realizado. But then he said, "You're not really going to Paris." Mas ele depois explicou, vocês não vão realmente para Paris. You're only going to be in the Paris airport for 2 hours. Vocês vão ficar apenas dentro do aeroporto de Paris por 2 horas. And then she said, well, that's just not going to do. Ela diz, não vai dar, só isso não dá, não. No, I need to spend at least one night in Paris. Eu preciso ficar pelo menos uma noite em Paris. And he said, that's impossible. This is not going to happen. E ele disse, isso é impossível, não vai acontecer, não. The tickets are already purchased. Porque os bilhetes da passagem já foi comprado, está tudo certo. You're not going to spend a night in Paris, just a couple hours. Você vai ficar só 2 horas em Paris, uma noite não. And she said, well, we'll see about that, won't we? E ela falou, vamos ver. Yeah, and so she came home and she told me. E ela voltou para casa e ela me disse. And I said, well, what are you going to do about it? Daí eu disse, o que você pretende fazer? She said, I'm gonna talk to God about it. Ela disse, eu vou falar com Deus sobre isso. And she did. E ela falou. And then she talked a little bit more to him about it. Daí ela falou mais um tanto com Deus. And then she bought a t-shirt. Daí ela comprou uma camiseta. That said, I love Paris. Diz, eu amo Paris. And she wore it everywhere she went. Então, onde quer que ela andava, ela vestia essa camisa. And she started telling people, we're going to Paris. E ela então disse, para todo mundo, nós vamos para Paris. And it's gonna be so romantic. E vai ser tão romântico. It's gonna be wonderful. Vai ser maravilhoso. We're gonna go to the Eiffel Tower. Nós vamos na Torre de Eiffel. And we're gonna drink coffee. Nós vamos tomar aquele cafezinho. We're gonna walk through the streets. Nós vamos caminhar pelas ruas. Oh, it's just gonna be awesome. Vai ser tremendo. And all the time I'm thinking, e toda hora eu estou pensando, we only have 2 hours. Só vamos ter 2 horas. What are you talking about? We're going to Paris. Que você quer dizer? Vamos you para Paris. Telling everybody this. E você fica contando para todo mundo isso aí. And my missions director came and said, does Carolyn really know that you're not really going to Paris? E o diretor de missões chegou para mim e disse: a Carolyn não sabe que vocês vão ficar só 2 horas em Paris? That you're only spending 2 hours there? Vocês vão gastar só 2 horas? And I said, what are you going to tell her? O que você vai dizer para ela? She believes we're going to Paris. Porque ela acredita que ela nós vamos para Paris. She has hope in her heart. Ela tem esperança no coração. And you know what? Normally I would say that's just kind of silly. Normalmente eu diria, ai, é uma tolice, né? Does God really care about Paris? Será que Deus se importa com Paris? Really want us to spend a night in Paris? Será que Deus vai querer que a gente passe uma noite em Paris? O diretor das missões diz, você vai chegar lá na África e pregar e trabalhar e dar duro. Eu disse para Carolyn, nós vamos ir para a África e pregar e trabalhar dar duro na coisa? No, she said, I'm going to Paris. Ela disse, não, eu vou é para Paris. I'm going to Paris. Eu vou para Paris. And we're gonna have a great time. E nós vamos nos divertir muito. And then I remembered something. Daí eu me lembrei de uma coisa. I remembered one time my wife eu me lembrei de uma vez que a minha esposa estava andando por nossa sala de estar. Now we live out in the, forest. A gente mora fora da cidade, moramos realmente no mato. Lots of trees everywhere. Tem muitas árvores em todo lugar. 200 foot trees. Árvores de 70 metros de altura. All over our property. Em toda a nossa propriedade. And she walked and she saw this one tree. E ela viu uma determinada árvore. It was about 20 feet from our house. Era mais ou menos a uns 6 metros da nossa casa. And she said, Lord, e ela disse, Senhor, I don't like that tree right there. I don't like it. I don't like the tree. Eu não gosto daquela árvore ali. Lord, Senhor, that tree's gotta go. Aquela árvore tem que sair. And she said, that's it. E ela falou, chega. And she walked out of the living room. E ela saiu da sala de estar. And I thought, that's the craziest thing I ever heard. E eu pensei, é a coisa mais louca que eu já ouvi. I love my wife. Eu amo a minha esposa. I do, but I think she's going nuts. Mas eu acho que ela está perdendo o juízo. 2 weeks later, 2 semanas depois, I'm sitting in the same chair, eu estou sentado na mesma cadeira. And I'm looking out that window, eu estou olhando por aquele vidro. That tree's about that big around. E aquela árvore era muito grande. It's huge. É enorme. Caiu. The whole root just came right up. E toda o raizume da árvore saiu para fora do chão. The root wad was about as high as your ceiling right here. E o raizume era mais ou menos da altura aqui do teto. And I'm stunned. E eu fiquei admirado. Now she was back in the back bedroom. Ela estava lá atrás and no nosso quarto. E eu disse, bem, honey, bem. Guess what just happened? Sabe o que aconteceu? Faith fé é a substância das coisas que se esperam. Guess who had to clean the tree up? Agora, sabe quem tinha que cuidar daquela árvore depois? It took me 2 weeks. Me levou 2 semanas para cortar tudo aquilo. Every time she has a dream, toda vez que ela tem um sonho, I have to work. Eu tenho que trabalhar. That's just kind of the way it is. É assim mesmo. But going to Paris, ir para Paris? And you're gonna change the tickets, e o senhor vai mudar o bilhete? And you're gonna change the flights, e os voos e as conexões? And the airline is gonna cooperate with you, e a linha aérea vai cooperar com it isso? Just can't happen. Ah, isso não pode acontecer. It's not gonna happen. Não vai acontecer, não. But then I remembered. Mas daí eu me lembrei. I remembered the pigs. Eu me lembro também dos porquinhos. My wife came to me one time. A minha esposa me aproximou uma vez. We live out in the country. Lembra, a gente mora fora da cidade, na área rural. And we have a farm type area. Nós temos uma área rural, um sítio. And she said, honey, ela disse, bem, can we raise some pigs? Podemos criar uns porquinhos? I said, raise some pigs. Eu falei, criar porquinhos? She said, yes, I'd like to have sim, some bacon. Eu gostaria de ter um bacon, uns presuntos, e aí também bife. Então, tudo bem. Yeah, we can do that. Podemos fazer isso. So the next week, the very next week, então, na próxima semana, I'm sitting in my chair. Eu estou sentado aí na mesma cadeira onde eu presenciei aquela árvore se derrubar. It was 6:30 in the morning. Era 6:30 da manhã. It was Sunday morning. Era domingo pela manhã. I was doing my devotions. Eu estava fazendo o meu devocional. And these two motorcycles drove up in front of my house. E duas motocicletas chegaram. Muito forte, muito, muito barulhento. E aí, buzinando. Buzinando. Come on out, come on out. I thought, what in the world? Pensei, o que está acontecendo? É 6:30 da manhã, gente. What would someone want at 6:30 in the morning? O que, que alguém vai querer às 6:30 da manhã? So I walked outside. Daí eu saí para fora da casa. Front, e eu fui, saí na frente. And these two men turned off their motorcycles. E aqueles dois homens desligaram as motos. And they were very kind. E eles foram bem agradáveis. Eles, nós sentimos muito de te incomodar tão cedo pela manhã. But I was worried about the pigs. Mas eu estava preocupado por causa dos porcos. I said, you were worried about the pigs? Vocês se preocuparam dos porcos? Quais porcos? Ele apontou a uns 6 metros de onde eu estava. Right down in my ditch, there were 3 pigs. Tinha 3 porcos. They were right there. Estavam ali. And he said, do you know what to do with them? E eles perguntaram, o senhor sabe o que fazer com eles? More work for me. É, eu sei, mais yeah. trabalho More para work mim. For me. Mais trabalho yeah. para meu lado. And so I named them Bacon. Daí saiu Bacon. And pork chops. E também as costelinhas, and costeletas. My wife got her pigs. E então a minha esposa ganhou seus porquinhos. And so when this woman says, I'm going to Paris, e quando então essa mulher disse que eu vou para Paris, it takes a long time, isto vai levar muito tempo, but I start to catch on a little bit. Mas eu comecei a entender. And so the day came. Chegou o dia. We're taking off for our trip. E a gente está pronto para ir viajar. No change in the airline. Nada havia mudado. No, no notice from heaven. Nenhuma notícia do céu. No pigs flying. Nenhum porquinhos voando. Nothing's happening like that. Nada estava acontecendo we assim. Go to the airport, a gente vai no aeroporto. And we're in line. Estávamos na fila. Our bags are all checked. Nossa bagagem tudo passou. And then there's an announcement. Depois um anúncio. That comes over the loudspeaker. Um aviso que sai pelo alto-falante. Ladies and gentlemen. É, senhores e senhoras. I'm sorry to inform you. Eu me sinto por ter que informá-los. That your connecting flight in Paris to Kenya. Que o seu voo de conexão de Paris para Quênia. Has been delayed for one full day. Foi atrasado por um dia. And you're going to have to spend the night in Paris. E vocês vão ter que passar a noite em Paris. All expenses paid. Todas as despesas pagas. By the airline. Pela companhia aérea. It really happened. Aconteceu mesmo, gente. I'm stunned. Eu estou assim atônito. Everybody else in line is going, oh no. Todos os outros na fila, ah não. She's jumping up and down. Mas a minha esposa estava dançando. And then she pulls her shirt up. Depois ela ergue a camiseta. I love Paris. Eu amo Paris. It really happened. Aconteceu mesmo, viu, gente? You know, some might say that was just dumb luck. Alguém pode dizer, ah, é uma sorte. There was nothing to it. Isso não é nada, aconteceu por acaso. But let me tell you what I call it. Mas eu vou dizer o que eu chamo isto. It was, faith is the substance of things hoped for. A fé é a substância das coisas que se esperam. She had hope. Ela tinha esperança. She called on God. Ela clamou a Deus. And God cared about her night. E Deus se importou com a sua noite em Paris. And we did visit the Eiffel Tower. E a gente visitou a Torre and de Eiffel. We did walk the streets. E caminhamos pelas ruas. It was Christmas time. E era época de Natal. And it was snowing a little bit. Estava nevando um pouquinho. And it was beautiful. E era lindo. And she's beautiful. E ela é linda. Okay, everybody kiss your wife. Agora todos podem beijar a esposa. Yeah, we'll wait. That night, aquela noite, we had a couples conference. Fizemos retiro de casais. Just for two. Só eu e minha esposa. Yeah, okay. God cares. Deus se importa about your dreams. Dos seus sonhos. God cares about your hopes. Deus se importa das suas esperanças. He's the one who places dreams inside of us. É Ele que coloca dentro da gente os nossos sonhos. He created you with a dream. Ele criou você com um sonho. God's put hope in your heart. Deus que colocou a esperança no teu coração. And you see, when you bring him in on it. E quando você inclui Deus em tudo que você faz. Just like those of you who went to the conference. Assim como vocês todos que foram agora no retiro. We bring God into the middle of everything. Nós trazemos Deus no meio de tudo. Faith is the substance of things hoped for. A fé é a substância das coisas que se esperam. Don't give up on your dreams. Não abandone seus sonhos. God has not given up on Porque your Deus dreams. Não abandonou os teus sonhos. In all the world, em todo o mundo. In all the times, em todas as épocas. He knew exactly who to give that dream to. Deus sabia exatamente para quem conceder este sonho. Don't you dare give up on your dream. Nunca, nunca, nunca desista do teu sonho. If he gave it to you, se Ele te deu o sonho. He is able to fulfill it. Ele é capaz de fazer realizar. It's exactly true. Exatamente a verdade. You see, there was a dream that God gave your pastors. Houve um sonho que Deus deu para os pastores. That there would be a church for his name. Que haveria uma igreja para o seu nome. In Joinville. Em Joinville. 13 years ago. Há 13 anos atrás, 11 anos atrás. And now look what's happening. E agora veja só o que está acontecendo. Faith is still the substance of things hoped for. A fé ainda é a substância das coisas que se esperam. At one time it was just in their heart. Em certa época apenas era um sonho no coração deles. But you know what it looks like now? Mas sabe qual que é a aparência agora? It looks like you. Parece com você. Your part of the dream. Você faz parte do sonho. Isn't that wonderful? É maravilhoso isso. Aleluia. We have been blessed to travel to Brazil, I think, what, 5 times? Eu creio que nós temos sido muito abençoados para poder vir ao Brasil 5 vezes, acho. And the last time that we were here, e a última vez que nós viemos, before we left, antes de sair, there was a prophetic word that was given to us, uma palavra, Deus nos deu uma palavra profética, that we would minister over a paralytic, que nós ministraríamos sobre um paralítico, and that God would raise him up, e que Deus o levantaria. Yeah. And so we ministered in one church. Nós ministramos numa igreja. No paralytic. Não tinha nenhum paralítico. And we went to another church. Fomos para outra igreja. No paralytic. Não havia paralítico. We were preaching everywhere. A gente pregou em muitos lugares. Skip was dragging us all over the countryside. E o pastor Skip estava nos levando por tudo que é lugar. Our tongues were hanging out. A nossa língua estava caindo já. We were tired. Esse ele estava cansado. And so then he brought us to Joinville. Daí ele nos trouxe a Joinville. And we were going to minister 2 nights here. E a gente ia ministrar ainda 2 noites aqui. And the first night, e na primeira noite, they carried him in. Trouxe um homem paralítico. How many were there that night? Quem estava aqui naquela noite? Do you remember that? Not a whole lot of Se lembra alguns de vocês? Okay, a few people. Alguns. They carried him in on a stretcher. Trouxeram ele numa maca. I thought, there's my paralytic. E eu disse, aí está meu paralítico. It was the substance of things hoped for. Era a substância das coisas pelas quais se espera. I was hoping for a paralytic. Eu estava esperando por um paralítico. Because it was prophesied that God would heal him. Porque foi profetizado que Deus o curaria. And so I remember we walked over to him. Eu me lembro que a gente se aproximou dele. And we laid our hands on him. E nós colocamos as mãos sobre ele. And you know what happened? E sabe o que aconteceu? He just laid there. Ele ficou deitado. He didn't get up. Ele não se levantou. It was like, get up. E eu pensei, levante, and he levante. Didn't get up. Mas ele não se levantou. He wasn't cooperating with the prophecy. Ele não estava colaborando com a profecia. And so we finished the service. A gente terminou a reunião. And then the next morning, Skip had a whole bunch of his leaders over. E no outro dia pela manhã, o pastor Skip tinha muitos líderes que ele convidou para a casa dele. And they asked me all kinds of questions about healing. E fizeram um monte de perguntas acerca da cura and para one mim. Of them asked, aren't you embarrassed? E um deles disse, você não está meio, você não está meio constrangido por causa daquilo que aconteceu? Porque aquele cara ainda está paralítico. And I said, no, God spoke it. E eu falei, não, Deus que falou. And so, the meeting left. Então terminou aquela reunião. And then we went shopping. E daí a gente foi fazer compras. We went shoe shopping. Fomos comprar sapatos. How many of you know Caroline needs more shoes? Quantos sabem que a Caroline precisa de mais sapatos? She doesn't just need one pair of shoes. Ela não precisa de um par de sapatos. She needs another pair of shoes. Ela precisa de mais um par de sapatos. And when she has another pair of shoes, e quando ela tem mais um par de sapatos, it's always another pair of shoes. Sempre precisa de mais um par de That's sapatos. Just the way the universe needs to be. É assim que funciona o universo. And so we're shoe shopping. E ela estava fazendo compra. It's about 1:30 in the afternoon. Era mais ou menos 1:30 da tarde. And Pastor Debbie, e a pastora Debbie gets a phone call. Recebe uma ligação no telefone. You remember the man who was paralytic? Se lembra aquele homem que era paralítico? Pela primeira vez em 7 anos ele se levantou da cama. And he walked out to get the mail. E ele saiu sozinho para pegar as cartas da caixinha de correio, que é o correio. E ele voltou andando para casa. Depois daquela noite ele veio com a sua família para a igreja. And he came over to me. E ele chegou para mim. He said, I just wanted you to see it for yourself. E ele disse, eu queria que você mesmo me visse. You see, there was another miracle that happened that night. Houve um outro milagre que também aconteceu aquela noite. These people were not Christians. E esse pessoal não era cristão. These people were spiritualists. Eles eram espírita. They didn't believe in the Lord. E eles não acreditavam no Senhor. That night they renounced Satan. Mas naquela noite eles renunciaram they Satanás. Renounced spiritualism. Renunciaram o espiritismo. And they all gave their heart to Jesus Christ. E todos eles entregaram o coração a Jesus. Give the Lord a big hand. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Wonderful. É maravilhoso. Isn't that great? É maravilhoso. I heard that. Now that man was elderly. Aquele homem, aquele senhor era bem idoso. And that I heard in time he passed away. E fiquei sabendo que com o passar do tempo ele faleceu. I want to tell you something. Mas eu quero dizer uma coisa. That man's in heaven right aquele now. Homem está no céu hoje. Because Jesus Christ healed his body, porque Jesus Cristo curou seu corpo and he saved his soul. E salvou sua alma. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. You see, faith is the substance. A fé é a substância of things hoped for. Das coisas que se esperam. We had hope. A gente tinha esperança. And God came through. E Deus foi fiel. Just like he always does. Assim como sempre ele é fiel. After the birth of our first husband. Of our first child. Depois do nascimento do nosso primeiro filho, Caroline and I had some, physical problems. Eu e a Caroline tínhamos alguns problemas físicos. And we were unable to have children. E ficou impossível termos outros filhos. And so in due time, então, no decorrer do tempo, we desired a daughter. Nós queríamos ter uma filha. We wanted to have more children. Queríamos mais filhos. Oi, tudo bom, irmão? And so we thought we'd like to adopt a baby girl. Então a gente pensou, vamos adotar uma menina. And so we went one way and we looked. E nós fomos numa direção procurar. We checked out different adoption agencies. Procuramos aquelas agências de adoção. We literally started searching the world. Literalmente começamos a olhar o mundo todo. And we couldn't find anything. E não conseguimos achar nada. Every door was closed. Porque todas as portas se fecharam. It was the craziest thing. É a coisa mais louca. Because people told us, oh, you'll be able to adopt, no problem. Porque as pessoas haviam nos dito, olha, não vai ter problema nenhum para adotar uma criança. And time went by. Mas o tempo foi se passando. And time went by and we kept looking. E a gente ficou procurando. And then the Lord spoke to me. Daí o Senhor falou comigo. He said, your son Jonathan tonight. Ele diz, hoje o teu filho Jonathan, listen to his prayers. Escute as orações que ele vai fazer. I'll tell you where to look for your daughter. Porque através disto eu vou te mostrar onde procurar a sua filha. Então eu fiquei ao lado da cama do nosso filho. Ele tinha 6 aninhos na época. Ele diz, Senhor Jesus, eu te agradeço por minha irmãzinha neguinha. E eu olhei para minha esposa Carolyn. Eu disse, ela é neguinha. That's awesome. É maravilhoso. And so we have a clue. Então agora tínhamos uma dica. You know what we really had? Sabe que hope. A gente tinha esperança. Hope. Esperança. Because we were onto something. Porque agora a gente tinha uma trilha, uma direção. The very next day, no próximo dia, we met a person, nós encontramos uma pessoa who had an adoption agency, que tinha uma agência de adoção, that specialized in black children, que tinha especialidade em crianças negras. And we told her our story. E nós contamos para ela a nossa história. And she says, I have just the baby for you. E ela disse, ah, eu tenho a menina certinha para vocês. Now, all of the paperwork, agora toda a papelada vai levar um ano e meio. Então, por um ano e meio, vocês não vão poder nem ver sua criança. But you know what? Mas sabe de uma coisa? The Lord kept putting us at the top of the line. Deus ficou nos colocando sempre na frente da fila. Na frente da fila. 5 semanas. Mais tarde. Ela veio a nós. Ela tinha 7 semanas de vida. A fé é a substância das coisas que se esperam. E estou dizendo para vocês, igreja, é a maneira para se viver. Casais, é para vocês, o seu casamento deve seguir esta regra. E igreja, é para viver a nossa vida é desta maneira. A gente ficou feliz da vida com nossa família. Tinha um filho maravilhoso e tinha uma linda filha. Depois eu recebi uma ligação. Era uma agência de adoção. E disseram, entendemos que vocês já adotaram uma criança. E adotaram uma criança de outra procedência, de outra raça. E eu falei, sim, é verdade. Nós temos uma mãe aqui com um menino. E ela está indecisa. Ela está sendo muito teimosa. Nós mandamos muitos casais para ela. E ela diz, não é este casal. And it's been going for about 3 weeks. E já fazem 3 semanas que acontece isto. And then it was a little bit longer, it was 6 weeks. E depois fazia já 6 semanas. Não. They said, we've run out of couples. E o pessoal diz, acabaram os nossos casais. Can we put your hat in the name? A gente pode colocar o nome de vocês junto? Oh, you know what I meant. I said, turn around. Okay, thank you. And I said, sure, he said, you're not going to get the baby. E eu falei, sim, e a moça diz, vocês não vão poder pegar esta criança. You're not the type of couple that she's looking for. Porque acho que vocês não são o tipo de casal que ela está querendo. 4 days later. 4 dias mais tarde. 4 days later. 4 dias. Remember, we're not looking for a baby. Lembra, a gente não está nem procurando neném. We're not planning for a baby. Nem planejando. I get a phone call. Alguém me ligaram. She wants to meet you. Ela quer conhecer vocês. Tomorrow morning. Amanhã cedo. At 10 a.m. Às 10 horas. And bring a baby seat. E quero que vocês tragam cadeirinha de neném, caso desse certo. And so we walked in the room. A gente entrou ali dentro. And there she was. Estava aquela mãe. And she asked us some questions. E ela fez umas perguntas para a gente. She left. Ela saiu. And then she came back. Depois ela voltou. She said, I want you to have my baby. Diz, today. Eu quero que vocês tenham meu neném hoje. Not a year and a half. Não daqui um ano e meio. Not 5 weeks. Não 5 semanas. 4 days. 4 dias. 4 days. Em 4 dias. Because faith, porque a fé é substância das coisas que se esperam. God knows how to build your life. Deus sabe edificar a sua vida. God knows how to build your family. Deus sabe edificar a tua família. He knows what he's doing. Ele sabe o que faz. So we're minding our own business. Então a gente estava assim. We're not thinking about pigs and we're not thinking about Paris and we're not doing anything. Vivendo só, sem pensar em porquinhos, em Paris e nada disso. We're not thinking about any more babies. Muito menos pensando em mais nenéns. And then my wife goes to a meeting at another church. Depois a minha esposa foi numa reunião numa outra igreja. And there's a lady who's speaking there. E uma senhora outra que estava pregando, falando naquela igreja. And afterwards, she's just sitting talking to Carolyn. E depois ela veio falar com a Carolyn. And she looks at Carolyn. Ela olha para a Caroline. And she says, I have an adoption agency. Diz, eu, ela diz para ela, eu tenho uma agência de adoção. And I've got a little red-haired girl who's going to have a baby. E eu tenho uma moça ruiva que nem você que vai ganhar neném. The Holy Spirit just spoke to me and said, you and your husband just might be the parents. E o Espírito Santo falou comigo agora que você e seu marido podem ser os pais. I'll give you 3 days to decide. Os novos pais. Eu vou dar 3 dias para vocês decidirem. I want you to go pray about it. Eu gostaria que orassem sobre isso. And then in 3 days you let me know. E em 3 dias me avisem. And so I came home. Eu voltei para casa. Or she came home. Ela voltou. Yeah. And she told me about it. Ela me contou. And so I said, I'm gonna pray. Eu disse, vou orar. And so when we pray on issues like this, I go one way. Quando a gente ora sobre isso, eu vou por uma direção. And she goes the other e ela vai na outra direção. And we just seek the Lord. E a gente busca, o Senhor and busca. We listen for the Lord to talk to us. E ouvindo Deus responder. And the Lord is telling me nothing. E Deus não me falou nada. He's not saying anything to me. Deus não estava me falando nada. And I'm thinking, surely he's talking to Carolyn. Eu pensei, certamente ele está falando com a Carolyn. Because he loves Carolyn better than he loves me. Porque ele ama mais a ela do que a mim. He gives her pigs. Ela deu porquinhos para ela. He knocks over trees. Derrubou árvore para ela. He sends her to Paris. Enviou ela para Paris. Certainly he's talking to Carolyn. Certamente ele vai falar com a Carolyn. And so we come back together. E a gente volta. And I said, okay, honey, what did the Lord say? E daí vamos conferir o que que Deus diz para você, bem? Nothing. Nada. Nothing. Nada. I'm confused. Aí estou confuso. And so I walked out in the backyard. Daí eu fui lá no quintal de trás. I have a lot of room in my backyard. Eu tenho muito espaço agora no meu quintal. Because she knocks over so many trees. Porque ela derrubou tantas árvores. It's a nice big backyard. Agora eu tenho um quintal bem grande, bem grande. So I walked out in the backyard. Então eu saí no quintal. And I asked the Lord. Eu perguntei para o Senhor. I said, Lord, I need to hear from you. E Senhor, eu preciso ouvir de ti. And in that moment, e naquele momento, he spoke to me. Deus falou comigo. And this is what he said. É o que ele me falou. Son, filho, do I have to tell you everything? Eu não preciso te dizer tudo. No. Não. No. Follow the open door, siga a porta aberta and go get your baby boy. E pegue seu menininho. And we did. E a gente fez isso. God knows what he's doing. Deus sabe o que faz in a person's life. Na vida de uma pessoa. He knows what to do, where to go. How to build a family, how to build a marriage, couples, how to build a marriage. Deus sabe fazer tudo, o que fazer, como construir uma família, como edificar um casamento. He knows how to build a church. Deus sabe edificar sua igreja. In our church we've had 6 or 7 building projects. Em nossa igreja já passamos por 5 ou 6 projetos de construção. And we needed some more room for some things we were doing with our Christian school. E a gente tem uma escola cristã e precisávamos de mais espaço para algumas atividades. We needed about 20 acres of land. Precisávamos realmente de quem sabe um alqueire de terra. And we prayed about that 20 acres of land. E a gente orou muito sobre este terreno. And we would talk to the owner. E a gente falava com o dono. I'm not selling it. E diz, ah, eu não vou vender não. And we'd pray for another year. E a gente orou mais um ano. I'm not selling it. O dono do terreno dizia, eu não vou vender. 15 years. 15 anos se passaram. 15 years we prayed for that land. Por 15 anos oramos por aquele terreno. And we were just about to give up. Estávamos quase para abandonar a ideia. And then we went to a conference. E fomos num retiro. Numa igreja que eu conheço. And the speaker was up there. E o preletor, o pastor estava lá. And remember, we live in a very wooded area. Lembra, a gente vive no meio de um lugar de muitas árvores. And the land there was about 200 acres. E aquele terreno tinha talvez uns, eu não sei quantos alqueires, 30 alqueires. Okay. And it was all Christmas trees. E era tudo plantado com aquelas árvores tipo Natal. We raise Christmas trees in our part of the of our nation. Porque em nossa parte da nação a gente cria aquelas árvores que se usa para Natal. Now we didn't want all the land. A gente não queria todo aquele terreno, we não. Just wanted 20 acres. Só queríamos um alqueire mais ou menos. 15 years. 15 anos se passaram. E a gente está quase desistindo. Vamos largar de orar por isso. Porque a nossa esperança já se esgotou. Mas o pastor se levantou neste retiro. Tinha umas 3 mil pessoas ali naquela conferência. Ele disse, eu tenho uma profecia. Ele disse que é a profecia mais esquisita que eu jamais dei. Não faz nenhum sentido para mim. É tão estranho que eu escrevi esta profecia palavra por palavra. Diz: você está olhando para fora do seu escritório para um campo de árvores. E o Senhor diz, não desista. Volte e tenta de novo. E ele diz, olha, eu não sei se isto faz sentido para alguém aqui. O meu pai estava ao meu lado. Ele diz, é a gente. That's our field. É o nosso campo. That's our trees. É nossas árvores. What did he give us? Que ele nos deu? Hope. Esperança. It was hope. Era esperança. Faith is the substance of things. A fé é a substância das coisas que se esperam. Esperam. We went back. A gente voltou. We said, will you sell us your trees? Perguntamos, você pode nos vender aquele terreno com as árvores? He said, yes, not only am I going to sell you my trees. Sim, não apenas vou vender as árvores. But I'm not going to sell you 20 acres. Mas não vou te vender um alqueire, não. You have to buy all 200. Vocês vão ter que comprar todos os 30 alqueires. And so the price. Então o preço was about $500,000. Era mais ou menos $500,000. It was a steal. E era barato realmente. It was so cheap. Era tão barato. We went to our church. A gente voltou para a igreja. We're gonna spend $500,000. A gente vai gastar $500,000. God gave us our trees. Porque Deus nos deu as árvores. After 15 years of praying. Depois de orar 15 anos. And they all jumped up and down. E todo mundo começou a pular para cima e para baixo. The Lord gave us our land. Deus nos deu o terreno. We were able to expand. E a gente pode expandir a igreja. Now this is what I'm going to ask you today. O que eu quero pedir a vocês hoje. What about your life? Ou perguntar para vocês. E que tal a vida de vocês? What dreams do you have? Quais são os teus sonhos? What hopes have been in your heart? Quais são as esperanças no teu coração? Maybe it's been a long time. Quem sabe já faz muito tempo. Maybe you buried those hopes. Quem sabe você já enterrou o sonho. Maybe you've just them back and said, it's impossible. Talvez você pegou aquelas esperanças e jogou num cantinho dizendo impossível. I want you to remember the tree. Eu quero que você lembre da árvore. I want you to remember the pigs. Que lembre dos porquinhos. I want you to remember Paris. Eu lembrar de Paris. I want you to remember our three children. Nossos três filhos. I want you to remember our church. Da nossa igreja. I want you to remember the land. Daquele terreno. I want you to remember the man who was a paralytic who got off his stretcher. Daquele homem paralítico que saiu da sua cama. Do not give up on your dreams. Não desista nunca dos teus sonhos. We're going to have a couple of altar calls here. Nós vamos ter um apelo agora, dois apelos. And I'm going to pray for some people, and so is my wife. E eu vou orar por algumas pessoas e a minha esposa também vai orar. You have dreams in your heart. Você que tem sonhos no teu coração. You've given up on. Você já desistiu? I'm not saying you just have dreams and you're really moving for it. Eu não estou dizendo que você tem sonhos e você está avançando dentro do sonho, não. You have dreams that you've given up on. Não, você tem sonhos que você já abandonou. I'm going to challenge you tonight. Mas eu quero te desafiar esta noite. Give birth to those dreams again. Novamente. Dê luz para aqueles sonhos. No matter how impossible it seems. Não importa quão impossível parece. We're going to pray over those dreams. E nós vamos orar sobre estes sonhos. We're going to resurrect those dreams. Nós vamos ressuscitar estes sonhos. Listen, and the other thing is, a outra coisa. I have a dream. Eu tenho um sonho. I have a personal hope. Eu tenho uma esperança pessoal. That everywhere I go, que onde quer que eu vá. Everywhere I preach, todo lugar onde eu pregar. I do this in every single service. Eu faço isto em todo lugar que eu prego, em todo culto. I do this in every single service, em cada culto. In my church. Em nossa igreja também faço. I believe for healing in people's bodies. Eu creio, tenho fé para Deus curar as pessoas nos seus corpos. It's the missing part of the gospel. É aquela parte muitas vezes que faz falta do evangelho para algumas pessoas. Jesus preached and healed. Jesus pregava e curava. The apostles preached. preached and healed. Os apóstolos pregavam e curavam. And most of the time in our churches, e na maioria das vezes em nossas igrejas, we preach. Nós pregamos. But I want to tell you something. Mas eu quero dizer uma coisa. I have a dream in my heart. Eu tenho um sonho no meu coração. That every time that we lay our hands on someone, que toda vez que a gente impõe as mãos sobre alguém, we preach and heal. Nós pregamos we e curamos e curamos. Pregamos e curamos. And tonight I'm gonna believe in faith. E hoje à noite eu vou crer. Because faith is the substance of things. Porque a fé é a substância das coisas que se esperam. So if you're sick in your body, se você está doente no seu corpo, injury, ou talvez você se machucou, listen, I'm gonna pray for you. Eu vou orar por você. And I have a very, very injured back. E eu tenho umas, as minhas costas foram bem prejudicadas. I'm supposed to go see a surgeon next week about my back. A semana que vem é para eu fazer uma, eu tenho uma consulta com um cirurgião. Someone's gonna lay hands on my back tonight. Mas hoje à noite alguém vai pôr as mãos sobre as minhas costas. Faith is the substance. Porque a fé é a substância das coisas que se esperam. You don't have to be well. Você não precisa estar já são to lay hands on someone. Para poder colocar as mãos sobre alguém. Let me tell you what the Bible says. Sabe o que diz a Bíblia? Believers lay their hands on the sick. Os crentes põem as mãos sobre os enfermos. Believers lay their hands on the sick. As pessoas que creem colocam How as mãos. Many believers do I have in this Quantos place? Aqui creem? Levanta a mão. We are believers. Nós somos crentes. Believers lay their hands on the pessoas sick. Que creem que colocam a mão sobre os enfermos. The Bible says they e a Bíblia diz que os enfermos serão curados. That's my dream. É o meu sonho. That's my hope. É a minha esperança. If you need healing in your body, se você precisa de cura no seu corpo, I want you to stand up right now. Eu quero que você fique de pé agora. Everywhere, just stand onde você estiver, precisa de cura. Quero que venha bem rapidinho aqui na frente. We're not gonna take a long time here. Nós não vamos levar muito tempo. We're not gonna pray for a long time. Nós não vamos orar muito tempo. The Bible does not say you have to pray for a long time. A Bíblia não diz que tem que orar longas orações. The Bible just says we have to lay hands on the sick. Mas a Bíblia diz porão as mãos sobre os enfermos. I want you to get in rows. Eu quero que vocês fiquem em fileiras. Carolyn, okay. A Carolyn vai vir, está aqui. Also we're gonna do. E nós, o que vamos fazer? Now I'm gonna give you some instruction. E eu vou dar um pouco de instrução. It's gonna move real fast. Porque vai ser bem rapidinho. And God's gonna heal you. E Deus vai te curar. I believe that. Eu creio isto. I believe that. Eu creio isto. We're gonna just touch you. Nós vamos só te tocar. I don't need to know what's wrong with you. Eu não preciso saber o que você está passando. I don't need to know anything. Eu não preciso saber de nada. All I need to do. O que eu preciso fazer é colocar a minha mão. Porque eu creio. E quem crê, coloca a mão sobre os enfermos. E serão curados. Esta é a palavra de Deus. E Deus nunca mente. Então nós vamos fazer isso bem rapidinho. Nós vamos fazer primeiro a primeira fila aqui. Depois eu vou te mostrar uma coisa. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Now watch. Agora veja. Those of you who I just laid my hands on and Carolyn just laid her hands on. Quem acabou de receber a imposição de mãos? Everybody look at me. Das minhas mãos ou da minha esposa? Olhe para mim, gente. Are you believers? Vocês também creem? Vocês também creem? Then you can heal the sick. Então você também pode pôr a mão sobre o enfermo e Deus vai curar. It didn't say pastors lay their hands on the sick. Não está escrito os pastores porão as mãos sobre os enfermos. Não. Os que creem colocarão as mãos sobre os enfermos. Eu quero que você vire no seu lugar. Eu quero que vocês coloquem as mãos sobre as pessoas. Não ore, só põe a mão. Libera o poder de Deus neles, agora mesmo. O Espírito Santo que está em você. Ele está fluindo de você. Para dentro deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liberamos a cura. Liberamos a cura. Liberamos a cura e o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Agora vocês que estão na segunda fileira. Quero, se tiver alguém atrás de você em outra fileira, vira. Vira. Coloca a mão sobre eles agora, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre eles. E libera a unção. Libera a unção. Libera a unção. Libera o poder de Deus. Libera o poder de Deus. Em nome de Jesus. Because believers lay their hands on the sick. Porque os que creem colocam as mãos sobre os enfermos. And they recover. E serão curados. And they recover. Yes. E serão curados. What am I doing? Oh, great. Great. Hallelujah. Fazer a mesma coisa contigo. Eu te libero para a cura em nome de Jesus. Coloquei minha mão sobre ti. Eu digo, Rodrigo, seja curado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. É tão simples assim. Eu não ficarei surpreso ao ouvir que ele vai sair dessa cadeira. Aleluia. Podem voltar aos seus lugares. Amém. Obrigado. Obrigado. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Podem voltar aos seus lugares. Rodrigo, eu estou empolgado por você. Aleluia. Amém. Oh, what an opportunity. Okay. The anointing doesn't only work in church. A unção de Deus não funciona só na igreja, não. Jesus, when he sent out his disciples, Jesus disse para seus discípulos, he said, everywhere you go, diz onde quer que vocês vão, tell people, diga para as pessoas, the kingdom of God is near you. Que o reino de Deus se aproxima. You know why they could say that? Sabe por que eles puderam dizer isto? Because the kingdom of God is within them. Porque o reino de Deus estava dentro deles. And wherever they go, e onde quer que eles fossem, here comes the kingdom. Aí vem o reino. Here comes the, it's near aí you. Vem o reino. It's near you. Está perto de você. Está perto de você. Está perto de você. So in public, this is what I do. Então, no público, eu faço o seguinte. If I know there's someone who needs prayer, se eu souber que alguém precisa de oração, but they don't want prayer, mas talvez eles não queiram, and I meet them, e eu preciso, eu me encontro com eles, I don't even ask them. Eu nem pergunto. Pode ficar em pé. Eu sou um bom cara. O pastor é legal, né? Let's say he doesn't want anything to do with the gospel. Vamos supor que ele não quer nem saber nada do evangelho. Where's the kingdom? Onde que está o reino? Where's the kingdom? Come on, show me where the mostra kingdom onde is. Está o reino de Deus. Yeah. Where's the anointing? Onde que está a unção? Because of Jesus, right? Por causa de Jesus, por causa de Jesus. Watch me give it to him. Eu vou dar para ele. Deixa. He won't even know it. Ele nem vai saber. It's gonna be awesome. Vai ser tremendo. Pretty soon he's gonna get saved. Logo ele vai se converter. Because the Holy Spirit's gonna start working on. Porque o Espírito Santo vai começar a trabalhar nele. Pretty soon he's gonna get healed. Logo ele vai ser curado. Because the Holy Spirit's working on. Porque him. O Espírito Santo vai trabalhar nele. Watch me give it veja, to veja him. Bem. Ah, é muito bom te conhecer. É muito bom. That's the way I do it. É assim que eu faço. É assim que eu faço. Let me show you how I do it with teenagers. Deixa eu mostrar como eu faço com jovens, com adolescentes. Because teenagers all the time they don't like old people like me. Porque muitas vezes os adolescentes não gostam de velhos que nem eu. This is what I do with teenagers. É assim que eu faço com os adolescentes. We have a bunch of them. Nós temos um monte deles aqui. This is what I do. Aqui eu faço é o seguinte. You see this old fat guy coming up here? Você está vendo este cara gordinho chegando ao seu lado? Watch me release the anointing. Deixa eu veja como eu vou liberar a unção. Ei, tudo bom? É, eu sou um cara legal, hein? Pretty soon. Não demora muito. Pretty soon. Não demora muito. He's gonna get saved. Ele vai ser salvo. Pretty soon. Logo, logo. He's gonna get healed. Ele vai ser curado. Because you see, that scripture that talks about believers lay their hands on the sick and they recover. Aquele versículo que diz porão as mãos sobre os enfermos serão curados. The Greek word for that recover means this. A palavra serão curados ou se recuperarão a saúde no grego diz. You're a doctor. You're a doctor, right? Aqui temos médicos aqui. You know what that means? Sabe o que significa? It means to give medicine. Aquela palavra significa dar remédio. Every time I see that person again, toda vez que eu vejo de novo aquela pessoa, I give them another dose. Eu dou mais uma dose. I give them another dose. Mais uma dose. I just keep giving them a dose. Eu fico dando doses. Until they can't stand it any longer. Até que não aguentem mais. And they have to get healed or they have to get saved. E precisam ser curado e salvo. É assim mesmo que funciona. Porque os que creem põem as mãos. Se a gente não tiver esperança em Deus, então vamos fechar as portas. Não precisa mais de igreja. É? Mas se vocês creem em Deus, se vocês creem no Espírito Santo, a fé é a substância daquilo que se espera. If you need hope tonight, se você precisa de esperança hoje à noite, I want you to stand to your feet. Eu quero que você fique de pé. Your dreams have gone away. Talvez os teus sonhos se extinguiram, but it's time to give birth to your dreams again. Mas está na hora de dar à luz os seus sonhos de novo. Let's do that right now. Bom, se você stand tem sonhos, feet. Fique stand de pé, fique de pé, fique stand de pé. Your feet. Fique de pé. I've given up on my dream. Talvez você abandonou o sonho. Aleluia. Oh. It's gonna get good. Vai ficar bom. Faith is about to rise in your heart like nobody's business. A fé vai surgir no teu coração como você nunca pensou. Your hope is going to be rekindled when you go to bed tonight. A sua esperança vai ser novamente acesa e quando você dormir hoje à noite. You wake up tomorrow morning. E ao acordar amanhã pela manhã. Oh, it's gonna drive you. Aquilo você vai perceber a diferença lá dentro, te impelindo. I don't believe in making prayer complicated. Eu não creio na oração complicada. I'm just gonna say it over you. I'm just gonna speak it over them. Eu vou apenas declarar sobre vocês. Just like Carolyn, assim como a Carolyn. I'm going to Paris. Eu vou para Paris. You go wherever the Holy Spirit's telling you. Você também vai para onde o Espírito Santo vai te levar. Com os teus sonhos, com as suas esperanças. Resolva pelo poder do Espírito Santo. Ele está fazendo uma obra em você. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre vocês agora. A unção do Espírito Santo. A esperança do Espírito Santo. May the God of all hope, que o Deus de toda a esperança, burn in your spirit, arda no teu espírito, from this moment forward, deste momento em diante, until he gives birth to it, até que ele gere isso through you, através de você. Now, as a church, agora como igreja, you need bigger buildings. Vocês precisam de um prédio maior, you need more parking. Precisa mais estacionamento. As a church, como igreja, get behind the vision. Vamos dar suporte à visão. Get behind the dream. Vamos concordar com este sonho. The dream started 13 years ago. Há 13 anos atrás este sonho começou. But you've run out of room. Mas agora acabou o espaço. That doesn't stop the dream. Isto não para o sonho. In the name of the Lord Jesus Christ. Em nome do Senhor Jesus Cristo. I speak over the lands. Eu declaro sobre I os terrenos. Speak over the properties. sobre as propriedades em nome de Jesus. Sejam liberadas da propriedade para esta igreja agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este sonho nunca vai parar. Porque daqui a 5 anos vai precisar de outro prédio. Não descanse. Porque a esperança nunca descansa. Só se transforma em fé. Pode se assentar. Queria chamar todos os teens e os jovens para ficarem em pé aqui. Teens and the youth. Todos os teens e todos os jovens. You are the generation. Vocês são a geração. That's gonna usher in the kingdom of God. Que vão trazer o reino de Deus. You are gonna be the ones. Just make a nice long line right. Pode fazer uma fila bem comprida aqui. Nice long line. Bem comprida. Pode fazer uma fila dupla se precisar. Jovens, teens, todos podem vir aqui na frente. Church, will you look at the generation here? Igreja, olha essa geração aqui. I compliment you, church. Eu elogio vocês, igreja. For raising your kids in the house of God. Por estarem criando seus filhos na casa de Deus. Because there's a time that this generation is going to have to stand and lead. Porque vai ter um momento que essa geração vai ter que se colocar em pé e liderar. Tonight, e porque vocês vão colocar tesouros no seu coração nessa noite. Vocês vão pegar uma esperança pelos seus amigos. School, pela sua escola. Jobs, pelo seu trabalho. E Deus vai plantar algumas coisas no seu coração nessa noite. E é isso que Ele está dizendo. There's no leftovers. Não tem restos. God uses everybody. Deus usa todas as pessoas. Your household might be a mess. Quem sabe a sua casa é uma bagunça. Your life might be in confusion. Quem sabe a sua vida está uma confusão. You might not even know who you really are. Quem sabe você nem sabe direito quem você é. But God says tonight, mas Deus diz nessa noite. He uses everything. Ele usa tudo. He gathers up every piece and uses everything. Ele junta todos os pedaços e ele usa tudo. And right now I'm gathering you guys up. E agora eu estou juntando vocês. Because I'm gonna speak some hope. Porque eu vou falar esperança para vocês. And some vision. E visão para vocês. And purity. E pureza para vocês. I'm gonna speak marriage. Eu vou falar sobre casamento com and vocês. Covenant. E aliança. And that spouse into your life. E aquele cônjuge que vai vir na sua vida. That you're keeping yourself. Que você vai se guardar. Even as you watch the little video about the marriage conference. Mesmo assistindo aquele vídeo que passamos do retiro de casais. Some of you, there is something that rose up in you. Alguns de vocês, algo despertou dentro de você. And you said, I can't wait to be married. E vocês falaram, eu não vejo a hora de casar. I can't wait to have that Christian spouse. Eu não vejo a hora de ter um cônjuge cristão. That we have so much fun and purity in Jesus. Eles se divertem tanto e têm tanta pureza em Deus. And there's some of you have had rough homes. Alguns de vocês têm tido lares bem difíceis. Maybe divorce or single parenting. Quem sabe você vem de uma família onde houve divórcio, você foi criado por uma maybe mãe ou por um pai. Abuse and just abandoned. Quem sabe até você passou por algum abuso ou foi abandonado. Hopeless. E você se sente sem esperança. But Gary spoke about hope. Mas o pastor Gary falou sobre esperança. And so right now, então agora, church, stretch your hands, igreja, estenda suas mãos para cá. Support this generation. Apoie essa geração. This generation is gonna rise up. Essa geração vai se levantar. This generation is gonna have vision for their friends. Essa geração vai ter visão pelos seus amigos. They're gonna have calling on their lives. Eles vão ter um chamado na sua vida. They're gonna right now plant something in their hearts. Agora mesmo o Senhor vai plantar algo nos seus corações. And nobody is gonna take it from que ninguém vai tirar deles. They're gonna say, I might have a rough home right now. Eles vão dizer, quem sabe meu lar é meio difícil agora. But I'm grabbing a hold of some vision Mas eu estou pegando essa visão no meu coração. E Deus está me usando. Ele vai me usar mesmo se alguém não pensa que eu tenho valor nenhum. Porque Ele faz você. Ele faz você valoroso. E uma pessoa de valor. Pureza, pureza nessas vidas. Pureza. Pureza. Agora mesmo. Libera. Libera, libera. Libera, Senhor. Libera. Libera. Gira. Fica apoiando, fica orando aí. Speak into their lives right now. Um chamado. Patrícia, você tem um chamado sobre a sua vida. Eu falo no seu coração agora. Você vai andar em lugares. Como o pastor Gary estava falando, você vai levar uma unção para suas amigos, seus amigos. Você não sabia que poderia ser usado assim, mas Deus está dizendo nessa noite. Você vai ser usado de maneira sobrenatural. Você vai andar com uma unção e uma paixão para alcançar os seus amigos. Alguma coisa está mudando em você nessa noite. E Deus está dizendo, eu escolho você. Eu escolho você. Jovens e teens, levanta suas mãos. Coloca uma das mãos no seu coração. Vocês vão receber agora. O Senhor vai trancar o seu coração na pureza. Essa geração não conhece pureza. Mas a igreja conhece. And people are looking for something different. E as pessoas estão procurando algo diferente. Because it's not working for them. Porque para eles não está funcionando as coisas. But it's working for you. Mas está funcionando para vocês. Maybe it didn't work for you yesterday. Talvez ontem não funcionou para você. Maybe it didn't work for you a week ago. Talvez uma semana atrás não funcionou para vocês. Maybe a year ago you were really messed up. Talvez um ano atrás você estava bem bagunçado. But tonight you're not. Mas hoje você não está. Tonight you're making a statement. Hoje você está fazendo uma declaração. Tonight you're holding your heart. Você está segurando no seu coração. Você está trazendo Jesus aqui no seu coração. Você está trazendo pureza ali. Quem está dizendo sim e amém? Os meus amigos estão procurando pureza também. E é bem fácil. Pegue o meu coração, Senhor. Proteja o meu coração. Tranque o meu coração até que seja a hora de eu casar. Me mantenha puro. Eu confio em Ti, Senhor. Eu faço uma decisão nessa noite de me manter contigo até o dia que eu disser sim, eu aceito. Vocês estão comigo? Quem está comigo? Dá uma salva de palmas para Jesus. Vocês são a geração. Vocês são a geração. Quem vai para a escola amanhã? Quem vai para a escola amanhã? Ok. Toque as vidas para o reino de Deus. Shake your friend's hand, smack them. Faz aquilo que o pastor Gay falou. Segura na mão, dá um tapa. Release the kingdom. E libera o reino de Deus sobre a vida deles. Use of God. Sejam usados por Deus. Amen. Amém. Amen. Obrigado, vocês podem sentar. Gente, normalmente a gente fecha o culto, mas Eu tenho mais uma oração que nós queremos fazer. Eu quero pedir por todo mundo que está casado, mas não tinha oportunidade para ir para a conferência. A gente quer dar uma oração especial para vocês. Vem para frente se você quer uma oração. Você não tinha chance para ir para a conferência. Vem cá, nós queremos ajuntar nossa